Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula aqui nós vamos ter algumas novidades. A primeira é que esta aula terá de ser traduzida em inglês, porque estão aqui presentes a nossa amiga Margarita Noyes e uma convidada especial, que é a Judith Riesman, que muitos de vocês já conhecem pelos seus livros. A segunda é que nós temos aí um texto online, que é um texto do Romano Guardini, de um interesse excepcional para nós. Mas antes de entrar na breve análise desse texto, eu gostaria de que a Judith Riesman falasse com vocês durante 10 minutos. Muitos de vocês já a conhecem, mas outros não. E é alguém cujo trabalho tem que ser acompanhado pela sua extraordinária importância histórica para a história cultural americana. Você pode traduzir rapidamente o que eu falei? Louder. Said that I would like you to introduce yourself briefly for the Brazilian students, talk a little bit about your life, your work, and it's also said that the students already know a little bit about you, but it would be nice to hear from you about your work, because your work is of extraordinary importance. Now, did you stop this and start this or something? No. Pause it? How do you do it's it? Live in real time. Oh, well. Oh, all right. You're on. I'm on. Here? Yeah. Oh. So, Judith. Yes. If you could. I will have to translate into Portuguese for some, because some of the students don't speak English. Mm. So, if you could, you know, say a couple of sentences, then give it a pause so that I can translate into Portuguese. Otherwise, I will get lost. Okay. So, it's very say good. A little bit. And there's my camera? Yeah. Ah. Here's your camera. Oh, there's my camera. You can see yourself right there. Oh, hello. Hi. Yeah. Hello. Nice to speak with you. I'm honored to be here with Olavo and to speak to his students. And you want to know something about me. Okay. I am an elder statesman, right? In the sense that I have very gray hair and am older. So I can speak to you a little bit historically, and would be delighted to do so. Do I pause now? Okay, so ela disse que ela está muito honrada em falar com vocês, com os, que são os estudantes, e como vocês podem perceber, ela é uma está distanciando pelos cabelos grisalhos dela, e ela vai falar um pouquinho sobre a história dela e sobre o trabalho. Okay, so I have the PhD, which is people consider to be somewhat important, Doctor of Philosophy, and I got that because people considered that to be important, and because it was very important, really, to have some sort of a degree in the United States, an advanced one, in order to write certain kinds of books and speak to critical issues. I don't necessarily agree with that concept, but it was important, and so I did that, and have written several books on some important issues to anyone out there right now and globally. Ela tem PhD, e ela disse que ela fez o PhD porque era para ser considerado importante para poder escrever e falar sobre certos assuntos públicos, assuntos de importância maior. Ela não necessariamente concorda com a ideia de que conseguir um PhD é importante, mas desde que ela fez o PhD, ela tem escrito e palestrado sobre assuntos de importância pública. All right. I had a grant from the United States Department of Justice, juvenile justice and delinquency prevention, and I was principal investigator on a scientific project that looked at images of children, crime and violence in Playboy, Penthouse and Hustler. Our grant identified child sexual abuse and child pornography in Playboy magazine from 1954 through cartoons up through recently, actually, but the end of the grant was 84. It was a grant that therefore established the promotion of children as sexual targets to unsuspecting readers, or not readers, unsuspecting consumers at the time. I did that. I exposed, was a whistleblower, or exposed the research of Dr. Alfred Kinsey, who in fact created the body of human sexuality education that has come to dominate the world, much to our distress, globally. Eu vou resumir o que ela disse, porque ela falou bastante coisa. Ela disse que ela teve uma, foi contratada pelo governo, ganhou uma espécie de financiamento para pesquisar imagens de sexo e violência, relacionadas a sexo e violência nas revistas Playboy e Hustler. Hustler, right? Penthouse. E ela também, bom, e desde então ela conseguiu estabelecer certas conexões entre essas revistas e a promoção da pornografia. E ela também, uma outra coisa que você disse que foi you say something about, so the grant was until 1985. Então, essa pesquisa terminou em 1985, e ela também fez uma pesquisa importante sobre o Alfred Kinsey, a influência do livro dele sobre ela. So, now when we're looking at internet pornography and the sex trafficking industry and all of the things that have taken place in our societies, almost all of our societies, we have to ask ourselves how this happened, and I hope that the books that I have written will help identify exactly how that did happen. So, Olava will allow you to go onto my website and you'll be able to read some of the work that I've done. But instead of teaching people about Socrates and Aristotle and the history of our societies, we have now gotten to a place where we are increasingly ignorant of our own society's history and ignorant of human behavior and obviously human sexuality. So I have, thank you very much for this opportunity to speak to you all today, and I personally look forward to hearing Olavo speak to you today about Socrates and all of the other wonderful things, that wonderful information, wonderful body of knowledge that he will bring to you. What an opportunity that you now have. And I wish that everyone had such an opportunity. So thank you very much. It's good to be here. Okay. De novo, eu vou resumir o que ela disse. Não sei se vou conseguir reproduzir tudo, mas vai lá. Ela disse que ela também tem estudado muito sobre a pornografia na internet, saber como isso, como a situação que está hoje aconteceu, né, saber as causas. E ela disse também que ela sente que cada vez mais a nossa sociedade ignora ou desconhece como essas coisas acontecem. E, né, de novo, ela agradeceu a oportunidade de falar aqui, recomendou que vocês fossem visitar o website dela e disse que foi uma grande oportunidade para ela também ouvir a palestra do Olavo aqui sobre os fatos. Mais ou menos isso. Desculpe se eu não deixei alguma coisa fora. There's a guy here asking, who's this lady? Did Olavo had sex change surgery? Então, eu espero que vocês visitem o site da Judith Risman, leiam os seus livros, que são de uma importância extraordinária, um dos documentos mais incríveis sobre a história americana, e mostra como grandes mudanças sociais e históricas podem acontecer sem que ninguém tenha a menor ideia da origem das coisas. E tudo se revela 30 anos depois, né? Said that he highly recommends that his students go to your website and read your books, because he feels that your research, your work shows how major social changes can take place without people ever knowing how they took place, how these changes were produced. E além disso, é uma grande alegria ter a Judith aqui. Ela uma das pessoas mais extraordinárias que eu tenho conhecido. Onde ela está é sempre uma festa, é uma alegria extraordinária. So it's been a joy to have you here, because everywhere you are, it's always a party. Então agora vamos ao nosso assunto de hoje. Vocês vão encontrar aí um texto de Romano Guardini. Que é mais conhecido como teólogo, mas é um dominador completo da técnica filosófica. E eu, quanto mais o leio, eu tenho descoberto que ele é um dos meus gurus, uma espécie de guru retroativo, porque várias coisas que eu acreditava ter descoberto, ele já tinha descoberto nos anos 40, 50. So we're gonna use this text by Romano Guardini. He's widely known as a theologian, but he's a master. He has mastered the philosophical technique. And the more Olavo reads Romano Guardini, the more he finds out that Romano Guardini discovered a lot of things in the 1940s and 1950s. Things that Olavo discovered too. I believe I had to discover them myself, but he already knew all the things in the 40s and 50s. And what else? So it's in such a way that Romano Guardini is one of Olavo's gurus right now. Sim. Eu vou ler o texto completamente, aí não é preciso traduzir o texto, porque nós já temos a tradução, já temos a versão em inglês aqui. Eu vou ler o texto do começo até o fim e depois eu vou voltar e comentar pedaço por pedaço. Esse texto, vamos dizer, a situação do texto é a seguinte: quando Sócrates se encontra com Eutífron na frente do tribunal, e Eutífron lhe conta que ele está processando o seu próprio pai. E então Sócrates lhe fala de dificuldade, às vezes, de discernir o certo do errado, e lhe pergunta o que seria a verdadeira piedade. So, just to give some context about Eutífron. This dialogue takes place in front of the king's Archon court. Socrates is on his way to find out more about the charge that were brought against him. He meets Euthyphro there. Because Euthyphro brought charges against his own father for murder. And they discuss a little bit about the difficulties to find out what is right or wrong. And at the end, they started a discussion about what is pious, what is to be pious. E Eutífron responde que piedade é naturalmente agir como os deuses. E ele cita o exemplo de Saturno e Júpiter, que puniram seus próprios pais. Eutífron gives Socrates an answer about the meaning of piety. He says that, well, to be pious is to act in accordance or to act like the gods do that. And he, for instance, he says that Saturn and Jove, they themselves, these gods, punish their own fathers. So what he's doing is actually, pious, emulating what the gods did. Então daí segue o comentário de Romano Guardini. Romano Guardini, apesar do nome, é um homem de família italiana, mas é alemão, né? So now we are going to read the commentary by Romano Guardini, who, even though his name is an Italian descent, but he's actually a German. Então, segue o texto. A resposta que Eutífron dá à pergunta filosófica de Sócrates é a resposta mítica. Mais exatamente, a resposta mítica que, no curso da evolução histórica, perdeu seu sentido apropriado. Para ser uma verdadeira resposta, ela pressupõe uma certa visão do homem e da religião com seu tipo particular de experiência da vida. Para essa visão, a realidade é, ao mesmo tempo, primeiro plano e plano de fundo. Ela consiste não de sistemas cientificamente transparentes de matéria e energia, mas de forças de ordem ao mesmo tempo natural e luminosa, que conflitam umas com as outras, e desse conflito incessante emerge continuamente a vida. A verdade mítica reside no fato de que essas forças e sua relação mútua se revelam ao espectador em formas e processos válidos. As imagens, portanto, pelas quais isso se faz, são algo diferente das formas irresponsáveis de uma arte posterior esteticamente emancipada. Elas são a expressão imediata da verdade essencial. E o homem que sabe delas e está familiarizado com elas vive dentro da ordem existencial. A atitude mítica implica, ademais, que o homem ainda não tenha se dissociado daquelas forças por meio do julgamento crítico e da habilidade técnica, mas seja ainda controlado diretamente por elas. Ele tem uma percepção constante do funcionamento delas, não somente nas constelações, nos processos atmosféricos, nos ritmos de crescimento, mas também no seu próprio ser. Elas determinam a sua vida instintiva, regulam as emoções e paixões da sua mente e se mostram em sonhos e inspirações. O destino dele é sempre obra dessas forças. A ordem da família e da comunidade resulta da operação delas e, ao mesmo tempo, concede uma proteção contra a sua tirania. Enquanto tudo isso se mantém em funcionamento, a piedade significa um olhar reverente, uma respeitosa autorrendição, uma constante interpretação da própria vida, assim como da vida do mundo circundante, em conformidade com aquelas figuras e lendas que foram recebidas de experiências dos visionários do passado e transmitidas pela tradição religiosa. E a questão do que é verdade e não verdade no sentido religioso, do que é certo e errado, realmente é respondida mediante a referência à figura de um deus ou aos feitos de um herói. Tudo isso ainda não tem nada a ver com a filosofia, mas no curso da história, a constituição mental que o produz, vai se dissolvendo gradualmente. As ideias dos filósofos jônicos da natureza marcam, sob certos aspectos, o ponto crítico. A água de Tales, o infinito sem forma de Anaximandro, o ar de Anaxímenes, o fogo de Heráclito, certamente ainda não são conceitos filosóficos no sentido próprio, são apenas imagens da realidade primal, mas neles já emerge uma nova relação com o mundo. O homem começa a destacar-se do conjunto dos poderes que tinham sido até então uma experiência direta e que o abrangiam completamente. Ele começa a perceber a realidade diferentemente e a examiná-la de uma maneira nova, a maneira crítica e científica. Ele não apenas contempla os fenômenos, mas tenta ir até o que está por trás deles. Ele não apenas investiga o sentido das imagens válidas, mas toma consciência da coerência de causa e efeito, de todo e parte, de meios e fins, e se sente desafiado a dar uma explicação racional. Ele já não se vê envolvido num jogo misterioso de poderes naturais e divinos, que conforme a sua natureza tem de ser evitados ou dirigidos por meio de ritos e precauções cerimoniais e mágicas. Ele começa a ver as coisas em torno como objetos naturais, e adquiri-las e usá-las conforme as suas qualidades efetivas. Assim, o desenho tradicional do mundo perde o seu caráter originário. Os homens continuam a viver nele, mas sem estar profundamente comprometidos com ele. A crítica vai crescendo, e como ela ainda não conquistou seus padrões apropriados, ela tem um caráter amplamente arbitrário e destrutivo. Então, aí Guardini vai dizer que neste ponto da história é onde entra Sócrates, né, que tenta recuperar, já nos termos da linguagem filosófica, os valores que foram perdidos quando, da depauperação, do empobrecimento do simbolismo cosmológico. So, Guardini says that what Socrates is trying to do is to restore restore a little bit of the traditional cosmological language that was impoverished and destroyed, but Socrates is trying to restore this in a philosophical language, in a philosophical way. So this is what Socrates is trying to do. Então, o ponto importante aqui, que interessa, vamos dizer, mais para nós, é que no momento dessa ruptura, como diz o Guardini, onde o homem se retira, esse momento onde o homem se retira do ambiente cosmológico em torno, acontecem duas transformações fundamentais. Okay, so, when this break or this disjunction happens when man becomes, man withdraws from the cosmological environment he used to live in, two fundamental transformations, fundamental changes take place. Uma delas é a autoconstituição da razão como um domínio independente. The first of these changes is the self-constitution of reason as a separate, as an independent realm of reality. E o segundo é a constituição da natureza como puro objeto exterior. And the second change is the constitution of or establishment of nature as a pure external objectivity or object. Veja que até esse momento não existia natureza no sentido que nós entendemos hoje. So up to the point before the disrupture, before the break with the cosmological worldview, there was no nature, or nature, there's no nature in the sense that we understand nature today. O que existia era um ambiente cosmológico total. What existed before the rupture was a total cosmological environment, onde a ideia de uma presença de puro objeto e o sentido, ou digamos a voz dos acontecimentos ainda não estavam separados. Is a pure cosmological environment where the idea of a separation between o objeto e o sentido, objeto e significado. The idea of a separation between a natural, between natural phenomenon, between a natural object and the meaning of this natural object, the idea of the separation didn't exist yet, it was not in existence. Note que esta experiência mítica do cosmos é ainda a que todos nós temos na nossa infância. So we have to remember that this mythical experience of the cosmos is still the experience that, for instance, we have during our childhood. E notem também, vamos dizer, que a separação entre objeto e sentido com a qual nós nos tornamos acostumados é, no fim das contas, apenas uma convenção. And we also have to remember that the separation between objects and the meaning of the objects, this separation is only a convention. O momento em que a razão se destaca do universo circundante e adquire uma existência independente. So, at the moment when reason detaches itself from the surrounding universe and acquires an independent a existência de um poder independente, adquire a existência de um poder independente. And acquires the existence of an independent power. Marca um instante em que uma nova dimensão do significado se abre para o ser humano. This moment, the moment this happens, this moment marks, vamos dizer, um instante em que a nova possibilidade de compreensão do significado se abre para o ser humano. The moment when a new possibility of meaning is open to human beings. Porque o significado já não é buscado apenas naquilo que está patente nas aparências do cosmos. Because from this moment on, the meaning of things was not looked for only in the in what was patent in the appearances of the natural objects. Mas agora é possível buscar o que nós chamaríamos um significado transcendente. But from that moment, this new possibility meant that man could search for a meaning. Ou seja, o significado da totalidade da existência pode estar para além do cosmos. In other words, the meaning of the whole of existence may be beyond the visible cosmos. Então, isso evidentemente abre o acesso à ideia de um significado puramente espiritual. So, and this, of course, this new possibility makes it possible for men to have access to a meaning that is purely spiritual. Porém, evidentemente, este significado puramente espiritual, ele não é objeto de experiência. But what is obvious is that this purely spiritual meaning cannot be experienced by man. Ele é conhecido somente através da intervenção profética, ou seja, das revelações. This meaning, this transcendent meaning, spiritual meaning, can only be known through prophetic intervention, through revelation. E pode ser também buscado através da especulação filosófica. And this spiritual meaning can, pure spiritual meaning can also be searched through philosophical speculation. Por outro lado, as revelações proféticas também tendem a ser interpretadas e transfiguradas em termos doutrinais. But what happens is, however, what happens is that prophetic revelations also have to be interpreted and e formuladas em termos doutrinais. And, formulated in doctrinal terms. É, de uma maneira que se parece muito com as teorias filosóficas. In such a way that this, they end up appearing, resembling very much as philosophical theories. A única diferença entre uma teoria filosófica e uma exposição teológica, the only difference between a philosophical theory and a theological theory é que esta última parte do texto revelado. The only difference is that the theological exposition, the theological explanation, starts from revealed scriptures. E a primeira pode fazê-lo ou não. And whereas a philosophical theory can start, may start from the scriptures, from revelation or not. Então, isso significa que esta nova modalidade de acesso ao significado da existência toma a forma da teoria. So this means that this new form, this new way of accessing the meaning of existence takes on or assumes the form of theory. Ou seja, de uma visão puramente intelectual. That is to say, it assumes the form of a purely intellectual view. Ou seja, ela já não tem aquela presença imediata das forças da natureza que antes representavam o significado das coisas. That is to say, this new, this pure intellectual view means that this pure intellectual view no longer has that the strength of the immediate presence of the das forças, das forças cósmicas presentes na natureza. The cosmic forces present in nature. Isto quer dizer que antes dessa ruptura, que é marcada, segundo Guardini, pelo advento dos filósofos jônicos, this means that before this break that is according to Guardini is was carried out by the Ionian philosophers, o significado era algo que estava imediatamente presente nas próprias forças que circundavam a presença humana. The meaning of existence was things was in, before this break, the meaning was present in the all the forces that surrounded human existence. Então era como se o homem vivesse imediatamente dentro de um teatro cujo enredo ele fazia parte. In other words, it was as though man lived within a play, a theatrical play, whose text, whose script he knew what it was. E onde todos os objetos presentes eram personagens da trama. And it was as though he lived in this play, and as though all the objects, all the phenomena, were characters of this play. Isso quer dizer que, por exemplo, as transformações da atmosfera, a chuva, a tempestade, o sol, o tempo como é que se diz, quente do verão, tudo isso dizia alguma coisa. It was like, for instance, if all the atmospheric changes or transformations, like rain, sunshine, and all the changes in weather they actually meant they were telling something to the human community. Não havia objetos inertes, tudo era personagem. In other words, there were no inert objects, phenomena. Every phenomenon was a character, was telling something to me. E depois dessa transformação que introduz a razão como um domínio separado, and after this transformation that introduces reason as a separate realm, você ao mesmo tempo tem a experiência de penetrar num domínio mais alto, num plano mais alto do significado. You, after this, men have experience of penetrating into a higher realm of meaning. Mas por outro lado, você já não está num diálogo direto com as coisas, você está falando apenas consigo mesmo. So he had this experience, but on the other hand, he didn't have, he no longer had the experience of talking directly to things, because after all, he was only talking to himself. Você vê que a possibilidade de que esse significado seja compartilhado por várias pessoas depende de uma técnica de comunicação filosófica. Because the possibility that this new meaning could be shared by among several people or shared with other people rested on the domínio de uma técnica filosófica. Philosophical technique. Você vê aqui, Sócrates e Platão conseguem se comunicar com um grupo reduzido de pessoas. For instance, you see that Socrates and Plato, they were able to communicate with a reduced, a small group of people. Porque os elementos portadores de significado já não são forças visíveis. Because the elements portadores do significado that bore meaning, they were not visible forces. Mas conceitos abstratos. But they were abstract concepts. Ou seja, a possibilidade de participar, de se formar uma comunidade de significado, dependia do domínio da técnica conceptual. In other words, the possibility of taking part in this community of meaning depended da posse de uma técnica conceptual. Depended on the acquisition or possession of a conceptual technique. Que é uma coisa evidentemente muito mais sutil e evanescente do que a presença das forças da natureza. Of course, a conceptual technique is something that is much more subtle and evanescente, evanescent than a presença das forças da natureza. Than the presence of natural forces. Mais ainda, para complicar as coisas mais ainda, a comunicação por meio de conceitos podia ser obstaculizada por infinitas objeções lógicas. And it gets more complicated because a communication or every communication through concepts could be hindered through objections that people would raise to the communication. De modo que a discussão lógica também se afirma a partir daí como um domínio independente. In such a way that logical discussion establish itself as a separate realm. E o acesso ao significado podia ser adiado indefinidamente por meio de discussões e objeções. And the access that people could have to the transcendent meaning could be delayed or postponed over and over again through the raising of more and more objections and discussions. Você vê que Sócrates nunca confia perfeitamente na sua capacidade persuasiva. Well, for instance, you notice that Socrates never fully trusts his own persuasive powers. Porque a eficácia da sua comunicação dependia de que as pessoas com que ele conversava tivessem as mesmas experiências interiores. Because the efficacy of his communication, the effectiveness of his communication, was dependent on other people having had the same experiences that Socrates had. Experiências que não eram fáceis e de acesso público, como as experiências do tipo mítico, the fact that the philosophical experience that Socrates had was not easily accessible, was not open to anyone, like the experience of the forces of nature in the previous cosmological stage. De maneira que a conquista de um acesso a uma dimensão mais profunda ou mais elevada do significado veio junto com a perda da sua comunicabilidade. In such a way that the conquest of acesso a uma dimensão mais alta, mais profunda do significado. Mais ainda, a relação entre este significado mais alto e os objetos físicos da experiência era altamente problemática. More than that, the relationship between the higher meaning, this higher meaning I'm talking about, and the objects and the beings of natural beings is highly complex and complicated. Você vê que a Bíblia diz que os céus e a terra cantam a glória de Deus. For instance, you know that the Bible says that the heavens and the earth sing the glory of God. Mas agora você já não tem uma técnica interpretativa como você tinha na era mítica. But the fact of the matter is that now we no longer have a technique for interpreting the nature as it used to exist in the mythological, the mythical stage. Você vê que São Francisco de Assis conversava com os passarinhos e as pedras? For instance, Saint Francis of Assisi used to talk to birds and rocks. Mas nem todos nós temos a capacidade de fazer isso. But the truth is that not everybody has the ability to do so. De modo que desde os primeiros tempos da constituição da linguagem filosófica se abre um abismo entre o universo do significado e o universo da presença física. So since the beginnings of philosophy of philosophical language, a gap or an abyss is open between o mundo do significado e o mundo da presença física. The world of meaning and the world of a physical presence of objects. Desde esse momento até a Renascença, from this point up to the Renaissance, há um imenso esforço para reconquistar a conexão do significado entre significado e presença. From that moment to the Renaissance, there was a huge effort was made to conquer again o elo entre significado e presença. The nexus, the link between meaning and the physical presence of the world. Acontece que o universo do significado ele ia se reduzindo cada vez mais ao universo da razão ou do pensamento. But what happened is that the universe, the realm of meaning, ended up being reduced more and more into the realm of reason or pensamento and thought. E o progressivo aperfeiçoamento da técnica racional and the progressive perfectioning or improvement of rational technique foi cavando cada vez mais profundamente esse abismo entre significado e presença. Made the abyss between meaning and presence become much more wide and deep. Porque o universo da razão é constituído, vamos dizer, de puras relações lógicas. Because the truth is that the universe of reason is constituted only of purely of logical relationships. Que em princípio não tem nada a ver com a presença dos objetos físicos. Logical relationships have nothing to do, in principle, with the physical universe. Foi essa a razão do imenso sucesso da física de Newton. And this was the reason of the huge success that Newton's physics made. Porque no instante em que ele acreditou ter descoberto, vamos dizer, o princípio matemático do funcionamento do universo físico, because when he thought that he discovered the mathematical principle that explained the working or functioning of the physical universe. O universo da razão e o da presença estavam novamente conectados. When he thought he discovered that principle, what he actually did, he reconnected the universe of reason and the universe of physical universe. Já não estavam conectados, como no universo mítico, sob a forma de vozes ou de personagens que falavam. Of course, Newton's reconnection was not like the mythical reconnection, mythical connection between the universe of meaning and the natural world, because in that, in the mythical stage, there were. O significado se mostrava através de personagens que falavam. The mythical stage, the meaning showed itself through characters that would speak and convey their own meaning to man. Mas agora o universo físico ilustrava leis matemáticas que regiam o universo como um todo. But in case of Newton, the physical universe would illustrate mathematical principles that would explain the whole of the universe. Essas leis matemáticas, por sua vez, eram, segundo Newton, na perspectiva de Newton, a própria voz de Deus. According to Newton, the mathematical principles or laws that explain the whole universe were the very voice of God. Ou seja, Deus concebera o universo em termos matemáticos e a presença física ilustrava a vontade divina. In other words, to Newton, God conceived the universe. He created or perceived the universe in mathematical terms, and what the physical world does is simply illustrate or manifest the mathematical laws according to which the universe was conceived. Ou seja, entre a presença física e o significado, a razão matemática aparecia como a mediadora. In other words, between the mathematical reason appeared in Newton's thought as the mediator between physical universe, the presence of the physical universe and the realm of meaning. Porém, é claro que esta ligação é bastante sutil e evanescente. Of course, you can see that this connection is quite subtle and evanescent. E as relações entre a razão e a presença física, essa relação continuou sendo objeto de análise crítica e até de negação. And the truth is that the connection between this connection between reason and the physical universe continued to be critically examined e até de negação. Continue to be object of critical examination and even of denial. Como, por exemplo, nós vemos em David Hume. For instance, David Hume, com a sua separação abissal entre impressões e ideias. When he establishes an abysmal separation between impressions and ideas. De modo que até hoje nós não temos muita segurança de que estas leis matemáticas expressam a realidade da presença física. He establishes such an abysmal separation between impressions and ideas that even nowadays we are not very sure that that mathematical laws really express a realidade da conexão entre significado e presença. The mathematical laws really express the reality of the connection between meaning and physical presence. Na mais avançada das ciências, que é a física quântica, the most advanced of all sciences, which is quantum physics, não há nenhuma certeza de que os objetos que ela estuda correspondam à realidade física. In quantum physics, for example, there is no certainty about that they don't know if the realities that quantum physics study correspondem efetivamente ao mundo físico, ao mundo material. These realities correspond to the physical world, the material world. Os quanta, na verdade, parecem ser entidades puramente matemáticas. Because the truth is that the quanta seem to be purely mathematical entities or beings. Esses entes aparecem na experiência, mas de uma maneira indireta. The quanta, these mathematical entities that appear in experience, but in a rather indirect manner. E ninguém sabe exatamente qual é a relação entre aquele mundo infinitesimal que a física quântica estuda e os objetos físicos acessíveis aos sentidos. And the truth is that nobody knows the relationship between those infinitesimal realities that are studied by quantum physics and o mundo dos objetos físicos acessíveis aos sentidos. And the world of physical objects are accessible through our senses. Há até quem sugira que o uso de instrumentos, que são entidades macroscópicas, there are some people that even suggest that the very use of instruments that are macroscopic objects introduz uma distorção nas observações por se tratar de uma mescla entre dois planos de realidade. That the very use of these of instruments introduces a distortion in the Introduz uma distorção nas investigações por se tratar de uma mescla de dois planos distintos de realidade. Introduces a distortion in the quantum physics investigation because there is a mix between two different planes of reality. Enquanto as coisas estão assim no domínio das ciências, so this is while things are like this in the domain or the realm of sciences, a nossa cultura continua vivendo numa atmosfera que ainda é a desses primeiros filósofos jônicos. Our culture continues to live in an atmosphere that still is the atmosphere in which the Ionic philosophers used to live in. Em que a natureza se autoconstituiu como puro objeto independente. In this atmosphere is an atmosphere in which nature constituted itself as a purely um puro objeto, as a pure object, pure independent object, ao passo que o significado fugiu para uma dimensão quase inacessível. Nature constituted itself as a pure independent object and the meaning, the world of meaning, the world of meaning, the realm of meaning fugiu para uma dimensão quase inacessível. Escaped to a dimension that is almost inaccessible. Então, o senso da conexão entre presença e significado, ele de fato se perdeu. So the sense of the connection between presence, physical presence and meaning has in fact been lost. E a única conexão efetiva entre a razão e a presença física é o domínio técnico que nós temos sobre alguns processos naturais. Mas evidentemente o domínio técnico não nos dá uma resposta. But it is quite obvious that our technical mastery cannot give us any answer. Não é a mesma coisa você conseguir dominar tecnicamente um processo e você compreender o significado dele? Because to technically master a natural process is one thing. And to be able to understand a natural process is quite another thing. E, aliás, uma das características eminentes da técnica é a sua capacidade de fazer coisas que nós não compreendemos. And one of the most eminent characteristics of technology or technology is that through technology we can produce things that we don't understand at all. Ou seja, a nossa capacidade de ação sobre o mundo parece que transcende a nossa capacidade de compreensão. In other words, our ability to act upon the world seems to go beyond or transcend our ability to understand the world. Veja, por exemplo, que nós não sabemos exatamente qual é a relação entre o ser humano e as demais espécies animais. For instance, we can see that for instance, we don't know exactly, é a relação entre what is the exact relation between the human species and the other animal species. E no entanto nós já estamos a ponto de poder mesclar essas duas espécies. So, we don't know the exact relationship between human species and the animal species, but we have reached a point in which we are almost able or are able to blend the human species with other animal species. Neste momento está sendo estudada a geração de seres híbridos entre, por exemplo, homens e macacos. At this very moment, people are researching into or investigating into the possibility of generating hybrid beings between man and apes. Ou seja, nós estamos misturando uma coisa que nós sabemos, não sabemos o que é, com outra que nós também não sabemos o que é. In other words, we are, these people are mixing together one thing that they don't know exactly what it is with another thing that they don't know exactly what it is. Ou seja, nós progredimos muito no conhecimento dos objetos da natureza. So we have made a lot of progress in the no conhecimento dos objetos da natureza. The knowledge of the of natural objects. Mas é um conhecimento que nada tem a ver com o significado. But this knowledge has nothing to do with meaning. Então, essa perda do significado provoca fenômenos como, por exemplo, a nova era. So, the loss of this loss of meaning produces social phenomena like, for instance, the New Age movement. Que é uma tentativa desesperada de retornar ao universo mítico. The New Age movement is a desperate attempt to go back to a mythical universe. De, por exemplo, poder conversar com as árvores ou decifrar o sentido dos fenômenos atmosféricos. A mythical universe in which it was possible to talk to trees and to unveil the meaning of weather phenomena, atmospheric phenomena. Ou seja, é como se as pessoas tivessem se cansado de viver num mundo de objetos inertes e mudos. In other words, it is as though people got tired of living in a world constituted of inert objects. Ao mesmo tempo, a técnica de acesso ao significado transcendente, at the same time, the technique that gives access to the transcendent meaning, através da prece e da revelação, that gives access to the transcendent meaning through prayer and revelation, que nunca foi compartilhada por muita gente, a technique that has never been shared by many people, vai se perdendo cada vez mais. This technique has been forgotten or lost more and more. De modo que nós continuamos vivendo num mundo onde, por um lado, há uma imensidão de objetos inertes e mudos. So, in a way that we live in a world in which there is a huge number of silent and inert objects que não nos dizem nada. Objects that do not say, do not cannot tell us anything. E que em certos momentos podem nos parecer totalmente desprovidos de significado. Objects that at certain moments can look or can appear to us as being completely deprived of any meaning at all. Induzindo-nos à experiência gnóstica do universo absurdo e hostil. Which induces us to having the gnostic experience, which is the experience of a hostile and absurd universe. E por outro lado, nós temos um gigantesco aperfeiçoamento dos instrumentos da razão. And on the other hand, we have a gigantic improvement of the instruments of reason. Especialmente sob a forma das matemáticas e da lógica matemática. Particularly in the form of mathematics and mathematical logic. Mas aí surge um problema. But right there there's a problem. Recentemente, alguém enviou a um grupo de matemáticos na internet minhas críticas à teoria dos transfinitos de Georg Cantor. not a long time ago, somebody sent to a group of mathematicians the critique I wrote of the os transfinitos de Georg Cantor. Cantor's theory of the transfinite. Onde ele dizia que pode haver um infinito maior que outro. According to Georg Cantor's theory, it was possible to there was a possibility of existing one infinity that was larger than another infinity. E todos eles, a maioria deles reclamou. And most of those mathematicians eles reclamaram, eles protestaram, né? They complained que eu estava dando indevidamente um sentido ontológico à teoria de Cantor. They complained that I was unduly giving an ontological meaning to Cantor's theory. Em vez de compreendê-la no seu sentido puramente matemático. Instead of trying to understand Cantor's theory in its purely mathematical meaning, sense. Essa crítica não era desprovida de sentido. This criticism was not deprived of meaning. Porque eu propositadamente não queria compreender a teoria de Cantor no seu sentido puramente matemático. Because the truth is that I, on purpose, I didn't want to understand Cantor's theory in its pure mathematical sense. O que eu queria demonstrar que ela não faz sentido do ponto de vista ontológico. What I really wanted to do is to show that Cantor's theory makes no sense at all in the in ontological sense. Porque, perguntava eu, o que é o puramente matemático? Because my question was, what is exactly the purely mathematical realm? O mundo puramente matemático, ele é constituído de puras relações sem objetos. The purely mathematical world, the purely mathematical realm is constituted of puras relações, pure relations sem objetos, without, sem substâncias. Without substance, without reference to real real objects. Não há objeto nenhum. Without objects at all. Então perguntava eu, onde pode existir puras relações sem objetos? So my question, I asked myself, where exactly can these pure relations without object exist? Evidentemente, ela só pode existir como hipóteses no pensamento. The answer is, they can only these pure purely pure relations can only exist in thought. De modo que quanto mais você aperfeiçoasse as técnicas puramente matemáticas, mais você penetraria num universo de puros pensamentos. In such a way that the more you perfected the mathematical techniques, purely mathematical techniques, the more you would go into a purely in a world of pure thought. Então seria absurdo presumir que esse mundo de puros pensamentos tivesse alguma validade objetiva. And it would be absurd to presume that this world constituted of pure thought would have any objective validity. O que significa que o aprofundamento na técnica matemática levará você cada vez mais a um isolamento do mundo ontologicamente consistente. Which means that the deeper one a person goes into the world of mathematical relations, mathematical thought, the more isolated this person becomes from the world in which real objects exist, or the world of real objects. E no entanto, essas relações matemáticas, para aquele que as estuda, têm uma autoridade. However, is a fact that the world of mathematical relations, for the person who studies them, the world of mathematical relations has an authority, at least for the person who studies this world. Embora ele se constitua inteiramente de puras possibilidades pensáveis. Even though this world of mathematical relations is constituted entirely of thinkable possibilities. Mas quando eu digo que são possibilidades pensáveis, a palavra possibilidade aí não tem mais sentido ontológico. When I say that this world of mathematical relations is constituted of purely thinkable possibilities, you have to note that the world possibility in this world no longer has an ontological sense. Ou seja, é possibilidade no sentido mais fraco da palavra. There are possibilities in the weakest sense of the word possibility. E eis o motivo pelo qual a ciência que estuda o mundo real usa uma parcela ínfima dessa matemática. And this is the reason why this, any science that studies the real world uses a minimal uma parcela, uma parte mínima das matemáticas existentes. Uses a very a minimal part of the all the existing mathematical instruments. Então, propositadamente, eu não queria encarar a teoria de Cantor como puramente matemática. So, I didn't want to consider Cantor's theory as purely mathematical on purpose. Porque, de um ponto de vista puramente matemático, é possível um infinito maior que o outro. Because from a purely mathematical point of view, it is possible to that there is a possibility that one infinite can be larger than another infinite. Mas ontologicamente essa frase não faz o menor sentido. But ontologically this possibility makes no sense. Então, o mundo puramente matemático não existe. In other words, the purely mathematical world does not exist. Ele é definido apenas pelo regulamento de uma profissão. This world is defined only by the statutes that regulate an academic or profession. Ou seja, é um aspecto da realidade, entre aspas, que só existe se você aceita as regras daquela profissão. In other words, the purely mathematical world is an aspect of reality that only exists if you accept the rules that define a certain profession. Então você vê como nós fomos parar longe a partir desta primeira ruptura. So, from this you can see how far we have ended up from that initial break between that I was talking about in the beginning of class. Nós só vemos de novo o significado aparecer na presença através dos milagres. We can the only way, the only instances in which we can see meaning reappearing in the presence of the physical world, the only instances are miracles. Que é exatamente a presença do transcendente no imanente. And miracles are precisely the presence of transcendence in immanence. Porque neste caso, o homem fala com Deus e Deus fala com o homem através da natureza física, de novo. Because in the case of miracles, man talks to God, and God talks back to man through, através da natureza física. Through physical nature. Não é a mesma coisa que uma revelação recebida subjetivamente por um indivíduo. So, these miracles are not the same thing as a revelation, a private revelation that was that an individual subjectively received. Quando o paralítico anda e o cego enxerga. When in the Gospels we see that a blind man recovered its sight and a paralytic was able to walk again. Ou quando Moisés atravessa o Mar Vermelho. Or when Moses crossed the Red Sea. Deus não está falando com o ser humano por meio de palavras, mas por meio de coisas. In all these events we see that God is not talking to man by means of words, but by means of facts, events or things. Fatos da natureza física. Facts of physical nature. Que tem, inclusive, uma presença muito mais maciça e muito mais contundente do que no tempo mítico. And these facts have a much more massive and poignant presence than the facts of the mythical stage. Porque nos tempos míticos, esses elementos da natureza, esses fatos da natureza, ainda tinham de ser interpretados. Because during the mythical times, the natural phenomena, the truth is that the natural phenomena had to be interpreted by man. E só podiam ser interpretados através de toda uma rede de códigos culturalmente estabelecidos. And they could only be interpreted through a network of codes, culturally established codes. Ao passo que no milagre, a expressão do significado divino é direta. Whereas in miracles, or in a miracle, the expression of the divine meaning is direct, is there's a direct expression of the divine. Ou seja, ver o paralítico andar. In other words, when you see a paralytic walk again, não depende de nenhum código cultural. Seeing this phenomenon, this does not depend on any cultural code. Então, o milagre é o modo de presença mais maciço e mais contundente do significado na natureza física. So, miracle is modo de presença mais direto e mais contundente do significado. A miracle is the most poignant and massive form of presence of meaning in physical nature. Na verdade, é a única forma de presença do significado que existe, de fato. Now, in fact, miracles are the only form of the presence of meaning in nature that exists. Ou seja, quando houve, ali nesse tempo mencionado por Romano Guardini, a ruptura entre razão e presença. So, when that break between reason and presence mentioned by Romano Guardini happened. Não existe nenhum meio humano de restaurar essa conexão. When that break took place, the break between meaning and our physical world took place, we have to understand that there is no human means to reestablish the connection between reason and physical presence, or reason and physical presence and meaning. Porque esta ação humana, ela é limitada pelo pensamento. Because human action is limited by human thought. E o que quer que o homem faça, ele ali só verá o retrato do seu próprio pensamento. And whatever man does, no matter what man does, he will always see in what he does a representation or a depiction of his own thought. Quando nós vemos imensos edifícios, cidades de 20 milhões de habitantes e foguetes espaciais, etc. Tudo isso é apenas um pensamento humano materializado. That is to say, when we see big cities with 20 million inhabitants, or when we see a rocket fly into space, or when we see any of those qualquer produto técnico, any of these products of technology. What we are really seeing is human thought in a material form. Tudo isto é o que nós estamos falando para a natureza. Nada que a natureza esteja falando para nós. In other words, all these products of technology are things that we are talking to nature, and not things that nature is saying to us. A única linguagem da natureza pela qual ela nos transmite o significado transcendente são os milagres. The only language of nature through which nature can convey its transcendent meaning, the only language is are the miracles. De modo que a recusa generalizada de um estudo sério dos milagres, in such a way that a general refusal of a serious study of miracles nos coloca de novo e de novo na situação. A serious refusal places ourselves in a situation em que nós estamos tentando forçar a natureza a falar, mas nós lhe estamos impondo a nossa linguagem. Place ourselves again in a situation in which we are trying to force nature to speak with us. But what we're really doing, we are imposing upon nature our own language. Ou seja, é como se dissesse, nós não queremos mais compreender a natureza como canal do significado divino. In other words, it is as though we no longer want to comprehend or understand nature as a channel of significado divino. Of divine meaning. Mas nós queremos que ela nos fale em linguagem humana. But we want nature to speak with us in a human language. Só que quando ela nos fala assim, somos nós mesmos que estamos falando. The problem is that when nature speaks through a human language, it is we that are speaking with ourselves. Mas, voltando ao exemplo que eu já citei várias vezes, quando a menina sem pupilas se apresenta ao Padre Pio e diz, Padre Pio, fale com Deus, peça para ele me curar, e o Padre Pio fala com Deus e Deus responde através de um fenômeno físico visível com os olhos da cara, tá certo? Aí você não pode dizer mais que é uma linguagem humana, você não pode dizer que isso foi projetado pelo ser humano. So, for instance, when a girl who was born blind because she had no pupils, eye pupils, when she went to, walked up to Padre Pio and asked Padre Pio to pray for God to cure her, and God actually restored her eyesight, but miraculously, because the girl still doesn't have her eye pupils, so she can see without pupils. O que é anatomicamente impossível. Which is anatomically impossible. So when we see a phenomenon like this happening, we cannot say that this is a human language. This is a language that comes from God. Você não pode dizer que foi algo que nós projetamos sobre a natureza. Right. We cannot say that this was something that we projected onto nature, but it's something different. Nem que a natureza concebida no sentido científico seja a natureza como puro objeto. And we cannot even say that this is nature in its scientific sense, meaning it's nature as pure object. Está falando conosco. We cannot say that this scientific nature, nature understood as by science, is talking to us. Porque no conceito científico da natureza, a natureza em princípio não fala. Because according to a scientific conception of nature, nature in principle cannot speak anything to man. Cannot say anything to man. Só o que ela pode fazer é comportar-se às vezes como nós esperamos que ela se comporte. The only thing that nature can do according to a scientific conception is to behave sometimes as we would expect that nature would behave. De modo que, através dos milagres, nós recuperamos aquele sentimento de participação no universo do sentido, que é, ao mesmo tempo, o universo da presença física. In such a way that, through miracles, we restore, or we retrieve a little bit of that sense of participation in an universe of meaning that is, at the same time, a universe Ou seja, aquela fusão de significado e presença na qual o homem mítico vivia, ela é restaurada agora num nível superior. In other words, the miracles that blend between meaning and physical presence is now reestablished on a higher level. Onde você não está apenas dialogando com o cosmos através de uma rede de códigos culturais. On a higher level, because through miracles you are no longer dialoguing or conversing with the cosmos through a network of cultural codes. Mas é o próprio universo do significado que desce até você e fala com você. But through miracles, it's what happens is that the very is the universe of meaning, or the realm of meaning itself, descends upon you and upon the universe, the physical universe, and talks to you. Ou seja, os fatos que são mais significativos na ordem da natureza são os fatos de ordem miraculosa. the words, the most meaningful facts in the natural order are the miraculous facts. São os fatos que trazem em si o seu significado de maneira evidente. Because they are facts that carry within themselves their own meaning in an obvious manner. Agora, o universo como mera presença física sem significado, ele jamais existiu. Now, the universe as mere physical presence with no meaning at all, this universe actually never existed. Ele é apenas, vamos dizer, a projeção de um conjunto de crenças culturais. This universe, or your new, universe thus conceived, is only a projection of cultural beliefs que induzem o ser humano a olhar, seja para o universo da sua própria razão e encontrar o significado como mero produto da sua subjetividade. So this universe, this projection that this projection induces human beings to look for... Não, peraí. Esta projeção, quer dizer, ela nasce de uma situação cultural que induz o ser humano a olhar, seja para o universo da sua razão e encontrar o significado apenas na dimensão da subjetividade. So this projection is born or arises from a cultural established quebra pra mim a frase logo, fica mais fácil. Então, vou fazer uma frase mais curta. Então, eu estou me referindo a uma situação cultural em que o ser humano é induzido a olhar para uma de duas coisas. I'm trying to say is that I'm trying to make reference to a cultural situation in which human beings are induced to look to one of two things. Ou ele olha para o universo da sua razão, do seu pensamento, e encontra um significado meramente subjetivo. Either human beings look at the universe of his own reason, of his own thought, in search of a purely subjective meaning. Ou ele olha para um mundo de objetos externos do qual o significado foi expulso por definição. Or he looks at a world of external objects in which the meaning has been expelled by definition. E justamente aqueles fatos nos quais o significado se mostra na própria imanência da natureza, ele não quer olhar. And precisely those facts in which the meaning shows itself in the very imminence of nature, precisely those facts human beings don't want to look at. E, para cúmulo de absurdo, to the utmost absurdity of things, nós buscamos a explicação dos fatos de ordem miraculosa. We search or we look for an explanation of miraculous facts. Numa concepção da natureza que é constituída de puros objetos. In a conception of nature, of nature being constituted by pure objects. Quando nós deveríamos fazer exatamente o contrário. We had to do quite the opposite, quite the contrary. Os únicos fatos transparentes são os fatos de ordem miraculosa. The only transparent, translucent facts are the facts of a miraculous order. Os outros fatos são opacos por definição. All the other facts are opaque by definition. Então, buscar a explicação do transparente no opaco me parece uma inversão. So, to look for an explanation, for the explanation of that which is transparent and that which is opaque seems to me to be an inversion. O que é o que os latinos chamavam de explicar obscurum per obscurius, o obscuro pelo mais obscuro ainda. And this inversion is something like that which the Romans. Uh-huh. Romans used to say obscurum per obscurius. Obscurum per obscurius, which means to explain something that is obscure through something that is more obscure yet more obscure. Ao passo que o trajeto natural do conhecimento é ir do conhecido para o desconhecido. Whereas the natural path knowledge is to go from what is known to what is unknown. Ou seja, uma verdadeira filosofia da natureza, uma verdadeira cosmologia, só pode ser desenvolvida tomando os fatos de ordem miraculosa como modelo por excelência. In other words, a true philosophy of nature, a true cosmology, can only be developed if we take the miraculous facts as the models par excellence. A partir deste modelo, então, nós iríamos baixando daquilo que é mais transparente, mais translúcido e mais auto-evidente para outras modalidades de presença do significado que são mais atenuadas. So, based upon following this or based upon this model of miraculous facts, we would go from that which is more transparent and translucent, we would go down from what is more transparent and more translucent down to what is more obscure and more opaque. De modo que o universo se mostraria como uma série de círculos concêntricos que vai da área mais luminosa à área mais obscura. In such a way that the universe would show itself as being a series of concentric circles starting from more illuminated circles and spreading through larger and not so illuminated and more obscure circles. Então, vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouco nós continuamos, tá bem? So, let's take a break. Então, o recado do Olavo para vocês, para os alunos, é que ele infelizmente não vai poder continuar a aula hoje. Ele se sentiu muito cansado depois do término da primeira parte e ele gostaria de pedir desculpas e retomar na semana que vem. Portanto, a aula está encerrada e boa noite a todos, até semana que vem.